teve que se jogar. Mas mano, quer firmeza, cola em qualquer lugar. Então tenha atitude, tenha proceder, e na favela saiba viver, para não morrer. Se liga na letra, a ideia é forte, não é brincadeira. Estou aqui tentando apaziguar um pouco mais essa treta. Já chega, é mancada, mano. Famílias acabadas sem rumo por uma besteira. Talvez através da música eu consiga a paz para mim, para você, que está sempre com sangue no olho, pronto pra ver o seu escorrer. De um irmão, aê, seu reduto será o inferno então. Pare com isso agora, tente sair fora. Eu sei que é difícil, mas não custa tentar. A malandragem é muito extensa, tem em todo lugar. Mas ninguém sabe, ninguém viu, quem falou caiu. Favela versus favela, disputando uma esquina. É o comércio, maconha, crack, cocaína, vender droga por aqui. Bom negócio sim, eu tô ligado na área do Richard. O tempo fecha mesmo, vou colar na área do mano, mas com certo receio de ser confundido, senão eu tô perdido. Só porque eu sou daqui, não posso colar lá, morrer de graça por treta dos outros. Esses malucos são bichos soltos, te pegam, te matam, desovam em qualquer matagal, tipo um policial na noite tal. Veja só o meu sufoco, mano, não quero morrer de graça, não quero não, não quero não. Eu só quero a paz, cada vez mais. Eu só quero a paz, cada vez mais. Como seria bom se eu pudesse andar por aí no rolê com os manos, sem me preocupar com nada que possa me prejudicar. Se não dá pra viver, tento conter toda essa ira aqui dentro de mim. Eu canto a paz e você ignora e vai embora. Ali na frente mata mais um, fulano te tirou. Muito bem, essa é sua cara. Matar pra não morrer, a justiça do homem falha. Será que valeu a pena? A justiça de Deus é plena. Tente compreender, não tô tirando você. Só quero que saiba que a violência é um bicho libidinoso que mata a alma e a envenena. No submundo do crime, submundo da droga, no presídio ou no DP, é só veneno, pode crer. Saudades da família que não veio te ver. É assim que você quer a paz, você é um dia que jaz. Foi pro saco e deixou esposa, filho, mãe e pai. Nem todos choram a sua partida, mas pode ter certeza, os truta compra essa briga. E outros vão morrer, mas eu não quero ver. Eu só quero a paz, cada vez mais. Eu só quero a paz, só quero a paz, cada vez mais. Eu só quero a paz, só quero a paz, cada vez mais. A paz vale muito, mas é para poucos. Quem não a deseja, com certeza está louco. E por causa disso, vive muito pouco. Eu já presenciei, também já pude ver. Troca de tira a luz do dia, igual a da TV. Mano, não vacile, ou pode ser você. No Jardim das Rosas, ou no Macedônia. Tiros, morte já não causa mais insônia. Talvez porque o povo já ficou acostumado a ouvir os disparos e depois mais um estirado. Então fique esperto e não vacile por aqui. Aquele que deu brecha já encontrou o seu fim. Famílias destruídas, vendendo suas casas, não querem mais continuar morando na quebrada, com medo de perder seus filhos ou a vida. Ninguém sabe da onde vem a tal bala perdida, mas se você viu, ouviu, se lembre do ditado que ninguém sabe, ninguém viu. Espero que algum dia eu possa colar lá na sua área sem receio de não voltar. Pois graças a Deus sempre nasce mais um dia. Quem sabe um dia tenha paz na periferia. Quem sabe um dia eu só quero a paz na periferia.